voz do profeta ecoa no ar. Cinge os lombos, vem me acompanhar. Com a almotolha em tuas mãos, o Senhor te chama. Ouve as suas canções. Em Ramote de Gileade, a missão a cumprir, Jeú se levanta, não pode hesitar. A unção do Altíssimo vem sobre ele fluir. Rei sobre o povo, é tempo de lutar. Jeú, Jeú, rei ungido, levanta-te, não temas, vai adiante. A espada do Senhor está contigo, a vitória é certa, ele é o comandante. Os capitães se reúnem em temor, mas o jovem profeta traz a palavra de amor. Ungido é Jeú, não há o que temer. Vingança do Senhor, a injustiça vai ceder. As vestes se lançam, a buzina tocar. Jeú reina, hora de triunfar. Na força do Senhor, a batalha a ganhar. O povo se levanta, prontos pra próximo. Os cães te devorarão, é profecia na terra do justo. O mal será extinto, o povo do Senhor se alegra em harmonia. Jeú, Jeú, rei ungido, levanta-te, não temas, vai adiante. A espada do Senhor contigo, a vitória é certa.